E aí, galera, desculpa interromper o podcast de vocês. Eu queria dar um aviso prévio aqui que o áudio deste programa está um pouco comprometido devido a uma pequena falha técnica que tivemos na gravação. Então, vocês vão notar minha voz um pouco estourada, né? Queria pedir a paciência e aproveita o programa. Valeu! Estática, o mais refinado conteúdo da internet. E aí, pessoal, começa agora mais um Gaveta Estática. Eu sou o Diego Playfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio Nazaré. E aí, traças. E o Ike Frost. E aí, povo. E hoje a gente está aqui para falar de estereótipos. Ou rótulos, ou qualquer coisa. Tipos de pessoas, né? Tipos de pessoas, essa é uma boa, né? Quem é que puxa o primeiro tipo de primeiro estereótipo? Ah, antes do Fábio chegar, a gente tava falando aqui, tava na dúvida se você, quando foi pro Rio de Janeiro, sofreu algum tipo de piadinha de ser nordestino, alguma coisa do tipo. Ah, cara, até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Não sei se isso aconteceu com você. Pouco, mas nunca tive muita coisa muito séria, não. O máximo que teve foi quando eu fui trabalhar no negócio de cobrança. A mulher tava dando treinamento, mas não foi exatamente comigo, né? Mas foi com os meus amigos nordestinos, que chegou assim dizendo, ó, quando vocês forem ligar pro Nordeste, deixa o telefone tocar um tempo, você sabe que o pessoal é devagar pra atender, sabe? Coisa do tipo. Sim, mas ela falou isso sério ou... Falou meio sério, sim. Porque existem as brincadeiras, né? Mas algumas pessoas, por exemplo, lá no Rio, pelo menos, algumas pessoas levam a sério a história do baiano, tá ligado? O baiano é preguiçoso. É. Mas sempre tem essas paradas, né? Ah, o baiano é preguiçoso, o gaúcho é viado, não sei o quê. Essas brincadeiras pra sacanear o outro, né? Agora tem um negócio que eu não sei se eu já contei aqui, que foi da época que eu tava no IBGE, que lá no IBGE tinha muita gente do Rio, sabe? Aí teve algum cara que chegou e falou... Falou pra outro que era carioca também, né? Aí disse, ah, fulano, você não fez aquele relatório ainda que eu tinha que passar pra você? Ah, sei não, você tá pegando essa moleza aqui dos maceioenses, viu? Falou assim, cara, tinha uma menina que entrou junto comigo. Eu até já devia ter comentado dela aqui no... Acho que no Gaveta Estática de Fantasmas, que eu falei que ela viu umas coisas. Essa menina, aí ela disse, meu filho, você tá falando de maceioense? Você tem terra de maceioense, você não sabia, né? Menina de 1,5 metros, cara, mas botou a moral pra cima do cara. O cara, não, tava brincando, não sei o que. Pô, sei lá se ela vai puxar uma peixeira, né? Já aproveita, já puxa o estereótipo assim no meio do programa. Uma coisa que sempre me perguntam, quando eu digo que eu sou de Maceió, ah, você é da terra do Collor, né? Cara, 90% das pessoas fala isso. Ninguém lembra do Djavan, né? Ninguém lembra do Djavan, Graciano Ramos. Como se o alagoano tivesse votado nele pra presidente, né? O alagoano que elegeu ele pra presidente. Não foi o carioca, nem o paulista. Alagoas é o maior estado do Brasil, né? É. De 200 milhões, existem 2 milhões de alagoanos. Né? E aí é isso que eu acho foda. O cara de São Paulo, o cara que vota no Paulo Maluf, vem querer falar. Olha só, se você perguntar pra muito malufista, ele vai dizer, Maluf rouba, mas faz. Nossa, realmente. Tá bom. Tá aí outro estereótipo, né, cara? O de político corrupto. Mas se o estereótipo é real, a gente pode falar que é um estereótipo? Então, é porque o político que se rouba, né, cara? É porque o estereótipo geralmente é algo pejorativo. É verdade. É difícil ser algo bom, né? Não tô conseguindo lembrar agora. Ah, tem o estereótipo do japonês que é inteligente, né? Isso, só que... Só que isso deveria ser uma coisa boa, mas acaba virando uma coisa ruim, porque todos os outros alunos começam a te hostilizar. Por quê, Vi? Não, pô, tipo, parecia que era um crime ser inteligente. Parecia que não era bom mas ser inteligente. Mas você era inteligente? Você era inteligente? Você tirava boas notas? Tirava, eu era boa aluna quando eu tava na escola, assim. Meu nome aparecia lá no quadro de honra da escola. Quadro de honra. Quadro de honra, olha que coisa. Isso é coisa de japonês mesmo, né, cara? É. Quadro de honra. Meu nome tava lá. Suemi Mashiba. Todo bimestre, meu nome tava lá em primeiro lugar, mas... Tá, todo bimestre tava lá em primeiro lugar. Quanto? Em primeiro lugar, né? Olha só, aí que é achar ruim que o pessoal chama ela de inteligente. Gente, já começa um erro por aí. Não, mas, tipo, eu já cheguei, tipo, essa menina aí, e não passa cola, cuzona, e sei o quê. Eu falava, gente... Não, mas aí é sacanagem. Como assim, de um passaporte? Sacanagem é eu estudar e o folgado e querer que mas eu passe é aí cola. Que você cobra das pessoas. Mas eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Se você quiser copiar minha prova, beleza. Não espere que eu levante a prova pra você copiar. É, eu sempre fui meio assim também, cara. Era cagão de colar e cagão de passar cola também. Eu deixava lá, minha prova tá aqui. Quem quiser que estique pra mim. É. Aí, tipo, já aconteceu de eu entrar pra fazer vestibular. Entrar mais cedo, né? Ter, tipo, uns 10 alunos na sala, assim. Todos... não ocidentais. Eu já aconteceu de entrar na... você quer dizer, né? Já aconteceu de eu entrar na sala e as pessoas ficaram me olhando com cara de bosta, sabe? Perdi a vaga. Não, olhando com aquela cara de merda, tipo assim, o que, que essa menina tá fazendo aqui? O que, que essa menina tá fazendo aqui? Sabe? Tipo... Ouvi, mas aqui em Bauru isso, você sofreu esse tipo de coisa? Porque aqui em Bauru tem bastante japonês até, né? Eu sofri isso quando eu fui pra Curitiba, pra estar vestibular, aconteceu isso. Curitiba não tem muito japonês? Sei lá. Eu não vi muito, não, quando eu andei lá. Lá em Maceió chamava muita atenção quando a gente via um japonês, mas aqui, cara, é tão comum. Eu percebi, de fato. É, né? Até tem. Você conhece um ou outro, mas não é como no Sudeste. É, tem bastante também em algumas cidades do Sul, né? Cidades no Paraná tem bastante japonês, mas em cidades localizadas, tipo Londrina, Maringá. É, Maringá. É, aí em São Paulo existe briga de gangue de japonês contra a gangue chinesa? Eu acho que não. Deve ter, mas ninguém vê, cara. É submundo. Submundo. É só, ela é toda travada com ninja, né? Se tiver em São Paulo, e, tipo, ninguém sabe, sabe? Ninguém fica sabendo. Aqui em Bauru não tem dessas coisas, não. Porque... Mas existe lá o estereótipo do chinês unidade medida, né? Eu já vi pessoas da sua família falando isso, então... Porque meu primo trabalhava numa fábrica lá no Japão. Mandaram meu primo embora pra colocar dois chineses no lugar dele. Aí ficou estipulado que um brasileiro vale dois chineses. Mas quantas crianças chinesas? Não, eram chineses adultos. Era adultos. É, mas se fossem crianças, ia ser mais. É, mas são umas 4, 5. 5? 4? Acho que de meia dúzia, né? Meia melhor dúzia. Assim. É tipo a feira, assim, né? Meia cara, quando eu era criança. Viagem. É. Quando eu era criança, tinha um combo de estereótipo. Além de eu ser japonesa, eu morava na granja. E, tipo, aqui no interior, pelo menos, japonês ou trabalha ou mexe com galinha, com granja, com ovos, essas coisas. Ou é feirante, ou é pasteleiro. Então eu tava, tipo, no combo ali, sabe? É, pastel não é chinês, pô? Não, mas quando eu era criança, o pastel era japonês. Era japonês, aqui, era aqui dono de pastelaria. É japonês que a gente vê, né? É, nas pastelarias, nos pastel. Apesar que, assim, nas lanchonetes agora, pastelaria que tem no centro, assim, é mais chinês. Mas na feira mesmo são os japoneses. Aqui pra gente o estereótipo de pasteleiro é chinês também. É chinês. Inclusive o pastel chinês feito com flango de praça, né? Flango. Flango. Flango, flango de praça. Com suco de la lanza. E custa 5 reais? Cara, tinha uma animação mó velha, que eu acho que é pré-YouTube disso, tá chovendo. Ah, você já mostrou isso aí. Já, mostrou. Já mostrei isso? Já. Começa a chover, o cara vai comprar o guarda-chuva, né? Cara, ô chinês, faz 4 reais. Não, pequeno cinco. 4 chuva. Nossa, pode crer, lembrei agora. Esse, lembrei. Tentar negociar com o chinês não adianta, cara. Não, não dá, cara. Eu fui ver um fone de ouvido uma vez lá. Eu perguntei primeiro quanto era. Aí ele falou, 50. Aí eu falei assim, tá, nossa, aceita cartão. Dinelo, só dinelo. 50, só dinelo. Eu falei, tá bom. Quase agressivo, né? Cara? Nossa, aquele chinês tava meio esquisito. Não, mas acho que a gente tem mesmo. Lembra não, quando a gente tava no aeroporto, a gente viu acho que duas chinesas falando, parecia que tava brigando. É, eu não sei se tava brigando, de repente tava brigando mesmo, né? Mas, mas já sabendo do estereótipo, eu imagino que é a conversa normal deles mesmo. Cara. Acho que é normal, porque eu fui na Liberdade dessa última vez que eu fui pra São Paulo, tinha uns chinês lá conversando, parecia que tava brigando também, mas aí eu pensei, acho que deve ser uma constante, né? Eles devem falar tudo assim. Ele tá falando lá do estereótipo de japonês inteligente. Teve um aí que meio que morreu, né? Que era o estereótipo de quem usa óculos ser inteligente, né? Só que hoje em dia tem tanta gente usando óculos. Não se fala mais muito nisso. Ainda bem. Não se fala. Que eu era o combo também, né? Porque eu usava óculos quando era criança. Ainda bem isso. Então, o que me leva a crer que é aquele negócio lá das minorias, né? A partir do momento que muita gente começa a fazer alguma coisa, o estereótipo morre, né? É. Eu sei que no exterior o brasileiro sofre muito com muitos estereótipos. Ai, por causa daquele negócio do jeitinho brasileiro, essas coisas assim. Também, mas pelo menos o pessoal que eu conheço, principalmente chineses, ficava espantado. Ele dizia assim: você não sabe dançar? Você não sabe sambar? Você não sabe jogar futebol? Eu, não, cara. Meu Deus! Assim, levando a sério mesmo, sabe? Como é que pode uma coisa dessa? Aí você fala, e você sabe lutar Kung Fu? Aí eu dizia, pô. Ele, todo chinês luta Kung Fu. Mas é. Talvez eu tenha contado essa história já no Gavi Estática, que teve um amigo meu, até o Mormon lá que eu tinha comentado em off lá, que ele foi pros Estados Unidos fazer intercâmbio lá, né? Mas pela igreja ou... Não, intercâmbio mesmo, normal. Certo. Aí ele foi pra aquela cidadezinha no meio do deserto, sabe? Cidadezinha pequenininha, que a gente vê em filme, assim. Ele foi pro time de futebol da cidade, né? E os caras assim, nossa, agora a gente vai ganhar, que a gente tem brasileiro. E o cara joga pior do que eu, cara. Não sabe nem direito. Não, e ele já foi pra causando. Ele já chegou lá na cidade com uma calça azul e a camisa da seleção, sabe? Ele disse, não, nossa. Eu quero já chegar assim. Quando eu tava lá na Espanha, meu colega de quarto, ele era japonês, ele jogava futebol. Ele me chamava, eu dizia, cara, não vou não. Porra, nem fudendo que eu vou jogar com vocês lá, pô. Perna de pau. Quero passar essa vergonha, né, cara? É. E ele jogava, cara, o cara jogava bem. Então, e voltando até um pouco pro estereótipo regional, que meio a ver com isso, é quando eu vim aqui pra São Paulo, pra Bauru, no caso, todo mundo fala assim, cara, você vê no Nordeste, você é branco desse jeito. Você não gosta de praia, que eu não gosto muito de praia, né? Você não gosta de praia, branco, assim, acha muito esquisito. E não come camarão. Também. É, não, mas aí nem estereótipo, é alergia, né, porra? Aí não tem muito o que fazer também. Se bem, né? Que o biotipo é sido nordestino, mas de moreno pra branco mesmo. Ah, é? Se você for olhar direitinho, é. Branco? No Nordeste quase não tem negro, cara. Tem em Salvador, não, né? Não, mas geralmente é o pessoal mais escuro, assim. É, mais, não é o mais pessoal vermelhado, mais, sabe? Mais queimado, né, parece. É meio raro, cara, ver gente branca, assim, do meu nível. Assim, cara, o pior é que eu tenho uma amiga que ela vem da Bahia mesmo, e ela é bem branca, cara. Ela é quase tão branca quanto eu, assim. Eu sou a medida de brancura também, né? Uhum. Mas ela é bem branquinha, sacou? Uhum. É, vai ver isso, né? Os brancos saem do Nordeste. Sofre preconceito, né? Uhum. Mas eu sofria preconceito, cara. Assim, é preconceito é uma coisa muito pesada, né, cara? Não é isso, mas sabe, o pessoal fica falando, ah, seu branquelo, não sei o que lá. Agora vai chamar um cara de preto. Pretão. A gente trabalha lá com dois caras que são de Pernambuco, né? Só que eles praticamente ficaram só criancinha lá e vieram pra cá, né? Não tem sotaque direito nem nada. São bem branco também. É, são bem branco também. Eles também, eles falavam que também tinha esse tipo de coisa. A ponto de uma vez eles chegou na cantina do colégio, aí o menino falou, ah, me dá uma batata frita aí. Ah, mas escolhe pra mim as mais branquinhas. Aí o cara falou, por quê? Você tem raiva das pretinhas, é? Seu branco, não sei o que. A pessoa levou a sério. A dona da cantina lá ficou assim, é por quê? Você não gosta das pretinhas, é? Ficou assim, tipo, insinuando que ele é preconceito. Tem gente que é complexada também, né? Então, tem isso. Inclusive, lá no Nordeste, tem muito também de... tem um pouco preconceito quando vem alguém do Sul ou do Sudeste, vai pra lá. Não sei hoje em dia como é que tá, mas quando eu era criança, eu sempre já estudei com mineiro. Às vezes, esse amigo meu mesmo, ele era de Curitiba, sabe? O pessoal ficava... Quando começava a falar e escutar aquele sotaque, começava a estranhar. Ah, sotaque esquisito, horrível, não sei o que lá, sabe? Parece que não, mas o pessoal também é meio preconceituoso, assim, com... Tem sim, pessoal, cara. De fora. Por exemplo... A mulher riu do meu sotaque no telefone, aquela maldita desgraçada. É verdade, a Vi foi pedir comida. Aí o nome do... Cara, o nome do prédio também, lá, né? Era Póvoa de Varzim. Aí, como? Varzim. Varzim. Nossa, a mulher deu uma risada no telefone, cara. Cara, é verdade. É verdade, falando, não acredito, ela tá rindo. Póvoa de Varzim. Fui falar Póvoa de Varzim. Me fodi. A mulher ficou rindo na minha cara. A vontade que eu tive na hora de falar assim, não quero mais essa droga dessa comida. Mas aí depois eu pensei assim, vai vir ficar cuspida. Brava, vai vir cuspida. É melhor eu ficar quieta. E fingi que não escutei. o Polar respondeu agora, disse que tava jogando. Ah, então você tava certo. É, tá vendo? Agora já. Por exemplo, chega alguém por aqui com, por exemplo, seu ataque de carioca, o cara logo acha que o cara é malandro, é bandido, quer te enrolar. Só por causa que... A impressão que eu tinha é que quando o pessoal escutava um sotaque diferente, ele achava que tava de sacanagem, sabe? Fazendo aquele sotaque porque quer. Forçando, é. Aí a pessoa falava, para de falar assim, sabe? Pô, cara, a pessoa tem um sotaque assim, pô. Não, ela não escolhe, cara. Mas, cara, por exemplo, quando eu escuto um sotaque do sul, aquele bem pato branco mesmo, a impressão que dá é que a pessoa tá forçando. Parece que é mais difícil falar daquele jeito. Pô. Cara, eu comecei a escutar... pra quem não fala daquele jeito, é mais difícil, pra quem não, né, fala, cara? Porra, é esquisito. Cara, eu comecei a escutar um podcast, o Super Controle, né? Podcast videogame, até o Anderson Cardoso que recomendou. Bem legal o podcast. Só que tem um cara, velho, não vou lembrar agora quem que é, que eu ainda tô decorando o nome das pessoas. Tem um cara com o sotaque dele... todos eles são do Sul, né? O sotaque dele é tão forte, cara, tão forte, que parece que ele tá falando japonês, cara. Porra, meu, o que você manda, meu? É muito esquisito, velho. Nossa, cara. Mas eu acho legal, cara. Eu acho legal essa diferença de sotaque. Eu acho interessante. Tem um amigo meu, né, que ele viveu a maior parte da vida dele em São Paulo, assim, também. E aí... ele morou aqui durante muito tempo e foi perdendo o sotaque, né? Só que ia voltando, assim, de acordo com que ele ia bebendo, ia voltando o sotaque. A gente ficava sacaneando ele. Eu perdi um pouco do meu sotaque lá, mas se eu fico um pouco em Maceió, meu sotaque volta todinho, cara. Isso acontece comigo também. Volta calibrado quando eu volto pro Rio. Vocês precisam recalibrar o sotaque de vez em quando, né? Vocês vão, recalibram, voltam. Eu pego muito rápido o sotaque. É, tanto que a primeira dia falou: eita, tá falando tanto paulista. Eu tinha no meu aniversário, ela ligou pra mim: eita, menino, tá todo paulista você. O Fábio, até que ele ainda tem bastante sotaque nordestino, né? Eu tenho, mas eu não sei porquê. Eu já disse isso, né? As pessoas pensam que eu sou de Portugal. Sou português. Ah, já teve um cara que achou também lá que eu era de Portugal, lá do serviço. Tem gente que nem pergunta, já assume, assim. Ah, quando, já assume? Quando é que você veio de Portugal? Eu, porra. Você devia fazer ontem. Tem um outro estereótipo que o nego sacaneia muito, né? Os estereótipos de curso de faculdade, né? Por exemplo. É verdade. Pessoal que faz ciências humanas são os maconheiros da faculdade. Eu que fiz história, um amigo meu que fez filosofia. Então, o Pedro, né, que até tá escrevendo a coluna de música. É todo dia, cara. Todo dia que a gente sai e, tipo, vai conversar com a galera, a gente vai falar de faculdade, assim, é alguém sacaneando ele com relação a ser maconheiro. Mas aí, quanto é que tá? Quanto é que tá custando? Queria saber o preço da maconha. É, quanto é que tá custando? É, cara. O nego sempre vinha com a mesma piadinha pra mim também, sacou? Ah, é, mas é porque tem também essa fama de que esses cursos de história, filosofia... Geografia são cursos vagos, né? Que, tipo, a pessoa faz porque não quis ter outra coisa pra fazer na vida, então vai fazer esses cursos. Administração também. Também. Cara, assim, eu vou ser sério com vocês. Uma pessoa que fez administração, eu não respeito. Eu não respeito, porque... cara, não tinha um momento quando eu tava na graduação que você não passasse na frente de um bar e o pessoal da administração não tivesse lá. É verdade, né? O pessoal da administração adora o bar. Pô. Então, eu não respeito essas pessoas. Cara, mas alguém tava na sala de aula enquanto o cara tava no bar, né, pô? Será que os professores estavam dando aula no bar? Tanto, cara, que tiveram que criar um curso chamado Engenharia de Produção pra fazer o trabalho do administrador, pô. Porque administrador não serve pra nada, cara. Caraca, cara. Ainda bem que eu não fiz administração. Mas era melhor, então, o pessoal não fazer nada do que fazer administração? Talvez fosse consumir, se você tá numa universidade federal, você consumir menos recursos do povo brasileiro. E também tem o preconceito do pessoal das universidades federais e das PUCs da vida contra o pessoal que fez particular, né? Hoje em dia tem isso? Achei que hoje... Tem, cara. Não sabia. Tem. Eu sei disso porque eu já vi gente selecionando currículo, por exemplo, pra fazer mestrado ou doutorado. Então, se você fez uma federal ou então uma PUC, porra, o cara... Se ele tiver que escolher entre você e outro, ele vai escolher o cara da federal, pô. Eu também já vi acontecer. E também existe um preconceito do pessoal da particular com a pública também, de certa forma. É, porque o nego se sente meio excluído, aí, porra, se eu tô sendo excluído por eles, eu também vou excluir eles, né? Ah, tá, vira essa rixinha até. Então, se existe uma vaga de professor, sei lá, numa universidade... É Fulaninho da Silva. E vinha um cara que estudou na Fulaninho da Silva e vinha um cara que estudou na Federal, o cara vai... vai optar pelo cara que estudou na Fulaninho da Silva. Mas eu acho... Assim, não tô dizendo que é regra, mas existe essa tendência. Mas eu acho que isso é mais pra poupar recurso, pra... porque o Fulaninho da Silva vai aceitar ganhar menos, né? O que estudou na Federal normalmente não. Tem disso também. Tem emprego que nego nem chama a gente que estudou na Federal, porque é perda de tempo. O cara vai chegar lá... É que o cara chega com título, às vezes, também, mestrado, doutorado, e vai pagar, não vai pagar, né? É. Mas esse preconceito aí, Fábio, isso daí, geralmente, se... Na maioria das vezes, isso se torna realidade mesmo, assim? Isso daí, o cara da Federal... Cara, tem alguns casos que eu já vi, que há indícios de que realmente aconteceu. Eu conheço os filhos da puta que eles gostam de dizer isso, sabe? Tem um cara lá, quando eu digo filho da puta, é gente da chefia, entendeu? Uhum. Que as pessoas que realmente selecionam e escolhem. Eu, inclusive, conheço um cara que ele só contratou uma pessoa porque o cara tinha estudado na mesma escola que ele, cara. Caraca. O cara virou, sei lá, todo mundo que passou antes desse cara era funcionário normal. Quando chegou esse cara, ele contratou o cara e o cara virou quase o filho dele. Putz. Aí, porra, ridículo, é ridículo, cara. Mas é um estereótipo, é um preconceito, é um rótulo. Não, mas eu digo assim, geralmente quando o... Será que quando o cara chama o cara... Vou chamar aqui... Digamos que o cara tem um preconceito com a pessoa da particular. Aí chama o cara da pública. Uhum. Geralmente acontece desse cara da pública ser mais preparado mesmo? Ou já aconteceu de... Se ferrar por causa do preconceito, sabe? Ah, vou chamar aqui um cara da pública e tá com preconceito e o cara é um merda. Ah, porra. Isso aí pode acontecer. Acontece. Sim, já vi várias vezes. Houve um tempo... A gente sabia que, assim, na minha área, tem dois tipos de abordagem que dá pra seguir. Uma abordagem que é mais pra... pesquisa e uma que é mais para mercado de trabalho mesmo, para o mercado, né? A faculdade particular preza mais para preparar o aluno para o mercado. As faculdades públicas, antigamente, não sei como é que tá agora, era muito mais para a área de pesquisa. Uhum. Se um cara de uma empresa contratava um cara, dava preferência para o cara da pública, ele se fodia, porque o cara da pública sabia muito de pesquisa, mas não sabia nada de mercado. Isso acontecia bastante com o pessoal da minha área, né? Mas isso também é um estereótipo, né? Que o cara poderia tentar por fora aprender o outro lado também de mercado e tal. É, então, mas é que a abordagem da faculdade toda era voltada para pesquisa. Isso acontece na engenharia também. Mas como que o cara na engenharia não vai pegar a parte, sei lá, porque a engenharia é a... Ele sabe fazer a planta, né? Cara, porque um cara que é engenheiro, ele não vai colocar um tijolo lá, mas pegar os tijolos e fazer, né, cara? Eu vou lhe dizer mais ou menos como funciona. Isso é uma opinião pessoal que eu acho que muitas pessoas compartilham dessa minha opinião. Na universidade pública, geralmente, você tem uma parte teórica forte, você aprende muita coisa, mas você aprende, acima de tudo, a resolver problema. Uhum. Tem um pepino, você vai resolver. Nas universidades que eu conheço, particulares... O cara não estuda as coisas com essa profundidade. Portanto, o conhecimento dele é muito superficial. Portanto, alguns problemas ele não vai conseguir resolver. Isso é fato, né? Então, ele vai fazer, quando ele for trabalhar... Primeiro, ele não vai poder negociar um salário muito alto. Uhum. Mas isso também depende de cada um, né? E segundo, o trabalho dele vai ser muito mais burocrático e braçal do que o trabalho daquele cara que tem uma base mais forte, digamos assim, né? É dessa forma que eu enxergo e é mais ou menos o que eu vejo por aí. Pode ser que eu esteja errado, mas... Isso aí na área de engenharia. É, na minha área. Né? É interessante que quando eu era meu moleque, quando eu começava a ver aquelas notícias, isso daí em Maceió, não sei como é que era fora de Maceió, mas quando a gente começava a ver aquelas notícias, o pessoal quer fazer vestibular e tudo, praticamente, pelo menos a ideia que me passava, que isso é uma coisa praticamente impossível de passar, porque a concorrência era alta e... Era basicamente o quê? O FAO, que é a Federal, e o... A UNICESAL também, né? Eu a minha lembrança é mais SESMAC e o FAO. Só. Uhum. Sei que depois de alguns anos, cara, brotou tanta faculdade, cara. Apareceu tanto curso aí que eu nem sei como é que é o nível desses cursos, né? Depois de. Até eu tava escutando. Não sei se você conhece o Isso é Muito Tarantino, que é o podcast do PH e do Jurandir lá, que é sem edição, sem nada. Não, não conheço. Não. Eles estavam comentando uma vez que é até. Isso é uma das razões que os cursinhos quebraram. Que hoje em dia tem tanta faculdade particular que você nem precisa estudar muito pra passar. Não precisa mais estudar muito, você não precisa mais pagar um cursinho. Porque antigamente, cara, cursinho, tinha gente que se formava no cursinho, sabe? Ficava anos. Nossa, é verdade. Cursinho. Pode crer. Era. Acabou com isso. Hoje eles migraram pros concursos. Concursos, né? E tem mais estereótipo aí? ver. Ainda na faculdade ou algo novo? Ah, tinha uma coisa que eu queria falar com vocês, que é uma discussão que vira e mexe aparece lá no meu círculo de amizades, que é esse negócio do nerd, né? A gente até falou mais ou menos um pouco isso naquele lá do overrated, quando a gente fala do jovem nerd e tudo. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é esse papo de orgulho nerd. Qual a opinião de vocês quanto a isso? Porque pra mim, cara... Porque nerd é um rótulo, né? Você não tem como dizer assim, você falar, ah, cara gosta de Star Wars, o cara é nerd, por exemplo. Aí é uma maneira que a gente fala, né, pra botar nomenclatura os rótulos nas pessoas mesmo, né? Porque pra mim, nerd é um conjunto de coisas que você vai ver se você gosta ou não, e no final pode ser que, mesmo assim, você não seja nerd. Mas, por exemplo, você gosta de RPG, gosta de cinema, de história em quadrinhos, assim, beleza, você é um nerd, né? Agora, a partir do momento que o cara fala, você tem orgulho nerd? É o quê? Você tem orgulho de... De gostar das coisas que você gosta. Gostar dessas coisas, né? Esquisito, não é? Eu gosto de café, isso não me faz ter um orgulho do apreciador de café, sabe? Olha, pior que tem uma galera por aí que parece que tá... Orgulho do apreciador de café? É, tem uma galera por aí que tá, cara. E antigamente ser nerd era uma coisa pejorativa, né? Hoje em dia é coisa que ele acha. Eu gosto muito da definição que o Tourinho lá do Pauta Livre diz. Ele diz, cara, eu não sou nerd. Eu sou um cara informado. Eu gosto das coisas e tal, mas, pô, eu não sou nerd, né? Não é mesmo, não. Você não gosta de Senhor dos Anéis, porra. Não, mas eu tô falando como se fosse ele, né? Mas, por exemplo, aí eu pergunto, por que eu não gosto de Senhor dos Anéis, eu não sou nerd? Ou eu sou... E aí? Compartilho da sua opinião. Eu acho extremamente idiota e escroto isso, cara. Uhum. Quando a gente era criança, a gente vê aqueles filmes na Band, na Sessão da Tarde, A Vingança dos Nerds. Os caras eram uns completos idiotas, cara. Redes sociais, os caras gigantes. Bando de mongol gigante. Um monte de mongol gigante, né? Aí, de repente, você muda o conceito da coisa. Vira moda, né? Tipo o Big Bang Theory. Eu acho que isso é exatamente isso. Eu acho que não é nada mais do que mais uma modinha, cara. Uhum. E vocês acham que vocês são? Você aí, quem acha que... Cara, assim, eu acho que é muito parecido isso com o que o Fábio falou. Isso é um rótulo, quer dizer. Eu acho que alguém, se alguém pegar e olhar pras coisas que eu gosto, vai dizer que eu sou nerd. Se alguém me encontrar numa festa, alguma coisa assim, e só me ver lá, provavelmente não vai dizer que eu sou um nerd, por exemplo. Então, sei lá, eu não ligo pra essa... Nomenclatura também. O ser humano, cara, ele tem isso. Ele tem que ditar regras, sabe? Tem uma necessidade. Por exemplo, regras para fazer uma empresa de sucesso. Se você for ver, beleza, tem algumas diretrizes que você pode se guiar. Mas no fim, cara, não existe fórmula do sucesso. Porque se fosse assim, todo mundo tinha sucesso. Fazia um livro e todo mundo fazia uma empresa de sucesso e pronto, cara. Tem muito disso, sabe? O sente essa necessidade de botar regras. Ou seja, o que é um nerd? Então, o nerd tem que ter essas regras aqui pra botar a ficha do nerd, sabe? Mas sempre vai ter uns caras bizarros no meio desse negócio. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele adora Cavaleiro do Zodíaco, adora videogame, coisas assim que muita gente considera nerd, né? Que é anime e videogame. Aí, mas ao mesmo tempo, o cara adora futebol e o cara... Vai pros puteiros, vai pras coisas assim. Isso não acho que é uma coisa de nerd. Vai sabe? Pros puteiros. Pô, esse cara é um bizarro, então, sabe? Não, eu gostei do seu exemplo. Ele não é nerd porque ele vai para os puteiros. É, porque nerd não tem esse tipo de coisa, né? Nerd é virgem, né? É virgem. Acho que tem até um Nerdcast que eu acho que o Azaghal falou, que agora não vou lembrar do que é. Ele tá fazendo propaganda de alguma coisa que... Era alguma coisa do nerd, né? Você nerd, é isso e tudo, a propaganda era focada nisso. Ele disse, aproveite, pessoal, participe dessa promoção, aproveite enquanto nerd tá na moda. Daqui a pouco vai ser tudo uns mongol virgem de novo, não vai adiantar nada. Você quer ver um cara que é bem essa bizarrice que a gente tá falando? É o próprio Azaghal, cara. É verdade, né? Cara... Se você for falar pra ele, vai falar, eu não sou nerd. Eu só me aproveito disso. Cara, eu acho que ele é um cara completamente fora desse estereótipo que o nego fala. Ele caga pros programas, por exemplo, de ciência ou dos parados mais sérios que eles fazem. Exatamente. Lá. Exatamente. E geralmente o nerd ele tem que... Não, é obrigado a gostar de ciência, né? Não, é obrigado a gostar. É. Ah, é cientista. O jovem nerd já é o nerd mais clássico. É. O que mais aí? Então, eu tava pensando aqui, eu não sei nem qual a opinião de vocês quanto a isso, mas o que, é que vocês acham daquele pessoal que é... Assim, tô falando pessoal radical mesmo, assim, de super protetor dos animais, assim, cara. Que teve aquele negócio lá dos Beagles, que é toda aquela história lá. Qual é a opinião de vocês quanto a isso? Cara, eu acho é, que ali no meio tem uma porrada de gente estúpida, cara. O cara não sabe nem por que ele tá fazendo aquilo, não sabe, no caso de, nesse caso específico dos Beagles lá, né? Não sabe o que era feito ali, não sabe como os animais eram tratados e se acham heróis. Ou tá tirando os bichos dali. Não, e outra, se só entrasse e tirasse os bichos... Beleza, foi lá e tirou os bichos. Mas o nego foi lá e quebrou um monte de coisa. Quebrou computador, quebrou máquina, quebrou coisa pra caramba, assim. Falou, pô, cara... E depois... Seu intuito não era salvar os animais, né? É, era esculhambar o local lá. E depois ainda... Se eu não tô enganado, depois eles ainda largaram os Beagles na rua, né, cara? Teve um pessoal que largou mesmo na rua. Porque como os Beagles tinham chip rastreador, aí com medo de ser preso, né... Largou na rua. Olha só, quão excelente foi esse trabalho de resgate deles, né? E se tinha um coreano ali no meio, né? A gente já pegou o estereótipo do coreano também. É. O churrasquinho porque lá. Porque os bigos eram tudo gordinho, né? Então, você já sabe como é, né? Ai, que horrível. Já vim temperado com os químicos, né? Caramba. Aquilo ali foi muito ruim, no meu ver, pra quem faz ciência no país. Porque o brasileiro... Em geral, ele é estúpido. É estúpido, burro. Então, quando ele vê um negócio daquele na televisão, cria um estereótipo na cabeça dele do cientista maluco, do cara mau que quer dominar o mundo, que, a meu ver, é bem nocivo, sabe? Muita gente disse, os bichinhos, não sei o quê. Um monte de gente no Facebook comentando, entendeu? Isso, a meu ver, foi bem nocivo pra ciência frente à opinião pública, né? É, eu sou da opinião de qualquer coisa que o cara comece a ser muito radical, ele em algum momento vai entrar em contradição. Porque tem esse caso aí, por exemplo, o cara que salva os cachorros, mas será que ele se preocupa também em salvar uma barata, por exemplo, sabe? O cara começa já a ficar nesse nível. Porque, por exemplo, tem uma pessoa da minha timeline, até acho que tem uma pequena chance dela estar escutando isso, não vou falar o nome, porque eu não sei se ela gostaria disso. Que ela botou em algum momento do Facebook, ela foi super defensora dele. Vamos chamar ela de Isolda, carinhosamente. Isolda. Ela foi super a favor desse negócio dos Beagles e tudo. Eu nem entrei na discussão nem nada. Mas aí, recentemente, ela colocou um vídeo, não sei se vocês já viram isso, tem uns caras que eles fazem umas artes com alumínio derretido em formigueiro, vocês já viram isso? Ah, sim. Vi. O cara pega lá, aí teve um cara que ele até tinha colocado lá que o formigueiro tá desabitado, só que parece, eu não cheguei a ver, mas parece que tinha as formigas lá. Aí ela colocou, não se engane que isso também é maus-trata os animais, não sei o que lá. Cara, se você vai ficar assim, é claro que pode ter acontecido o cara botar no formigueiro gigante e acabou com o ecossistema lá, morreu todos os tamanduás e outros bichos que dependiam das formigas. Aí já é outro caso, mas naquele caso, aquele formigueiro específico, que nem tava com tanta formiga assim, cara, se você começa a se preocupar tanto assim, falando, devia pegar esse cara e botar... Ela falou, botar num caixão com cimento, sabe? Cara, daqui então pariu. Você não pode nem fazer uma detetização na sua casa, né? Se for assim, se entra formiga na minha casa, cara, eu não... vou tirando uma por uma e jogo fora, eu mato, cara. Isso não me faz um maltratador de animais. Sei lá, cara. Eu acho muito bizarro esses extremos, né? É que nem a gente zoou naquele avistática de comida que a gente falou, que a Vi fala, a Vi comentou que ela não come bichos conhecidos, né? É de zoar. A vaca você come só porque a vaca não é fofinha, né, cara? Cachorro você não come porque é fofinha, é bonitinho, né? A vaca é feia, né? Não, mas se eu tivesse uma vaca minha, por exemplo, a minha vaca não comeria. Cara, mas é complicado. Aquele caso dos Beagles, eu fiquei meio puta. Eu fiquei tipo assim. Aí veio aquelas mulheres toda maquiada, falando: ei, trata os animais. Então, cara, tá usando cosmético por quê? Exatamente. Tá passando batom por quê? Eu duvido que nenhuma delas use um creme, um batom, um esmalte, um qualquer porcaria que seja. Cara, então... Na verdade, eu vou até mais fundo, Viviane. Vou perguntar, né? Prefere o quê? Que faça esses testes com o ser humano? Vamos pegar então, né? As crianças no orfanato, vamos levar todas elas pro laboratório e fazer teste com elas. Eu não digo nem isso. Essas pessoas só estão vivas hoje? Por que aconteceu isso, entendeu? Porque senão, quando todo mundo tivesse com 14, 15 anos, já tava todo mundo morto. Como acontecia há mil anos atrás, porra. Até esses dias eu vi o Torinho colocando no Facebook a notícia lá dos caras. Não sei se vocês viram isso, a galera do PETA, que foi protestar contra motoqueiros. Não. Porque é o seguinte, o pessoal tá acostumado a protestar lá contra as mulheres de casaco de pele e tudo, né? Aí descobriram que o banco da moto é feito de couro também. Então, descobriram que os motoqueiros adoram usar roupa de couro, né? Aí teve uns carinhas lá, cara. Teve uns carinhas que começaram a jogar balão com tinta vermelha nos motoqueiros pra dizer que é de sangue. Aí os caras, pô, foi mexer com quem tá quieto. Né? os caras, teve uns motoqueiros que pegaram os caras, pô, pegaram super tape, enrolaram na árvore, assim, começaram a mijar em cima deles, aí pegou um hambúrguer e enfiou na boca, vai comer carne, velho. Genial. Tem foto disso, cara. Caralho, eu preciso desse link, cara. Eu não gosto muito desse tipo de protesto, porque eu prefiro aqueles quando é aquelas garotas bonitas que ficam peladas, assim. É, esses são. É bem mais interessante. Protesto maneiro. É. Eu acho que eu achei aqui. Manda aí que eu quero ver isso, cara. Teve um protesto esses dias que é a favor do topless. Fora, mas tem algum Eu sou totalmente a favor. Teve, cara, um que deu seis mulheres na praia, né? No lugar combinado. Oh, dá pra ver a foto do cara lá de Silver Tape. Cadê? Pode ser o link. Cara, no alto da árvore, mano. Não, parece que os caras peidaram nos caras, enfiaram hambúrguer, mijaram no cara. Ah, muito bom. O negócio dos vegetarianos, por exemplo. Eu até entendo a galera, que nem, às vezes nem vegetariana, mas assim, que fala que é contra o jeito que existe os abatimento aí de... A criação dos frangos. É, os bichos quase não vivem ali, só engordar, matar. Eu até entendo isso, sabe? Uma pessoa quando começa a falar assim, pra não comer carne, não... Oh, por exemplo, o couro, cara. O couro, você vai tirar do boi que morreu já pra... Você aproveitar que vai matar o bicho, vai jogar o couro fora, né, cara? Pelo menos aproveita tudo dele, né? O cara não tá matando a vaca lá pra pegar o couro e jogar fora o resto, né? É, agora veja só. Eu sou totalmente leigo nesse assunto, né? Mas, por exemplo, tem um... Eu já falei isso no Gavestática. Tem uma professora da UFRJ que ela diz claramente, cara, tem... Ela é da parte de neurologia, né? Existem algumas coisas que você absorve quando você come carne que um vegetal nunca vai te dar. Eu não sei se isso é verdade. Eu acredito nela porque ela é professora. Muito médico fala isso. É. Uhum. E assim, pode ser até que alguém não precise, mas a população média, no geral, deve precisar, cara. Uhum. Aí, como é que você fica nisso? Você vai lutar contra uma coisa que te faz bem? Eu não sei, cara. Eles falam que eles tomam suplemento. É, eu não sei. Então, né? É meio complicado. Agora a gente vai entrar num assunto que tu entende mesmo, né? Mas beleza. É. Eu até... Pode até ser que tem algum vegetal, mas não deve ser uma coisa tão acessível assim. Se você quer tudo que a alimentação saudável precisa, e quer só através de vegetais, eu imagino que mesmo que tenha os vegetais que substituam as carnes, não deve ser coisa, não é o alface e o tomate que a gente come todo dia, cara. Não deve ser tão acessível assim, pra pegar uma alimentação completa mesmo. Aí eu já pensei, eu já vi uns documentários, cara, de nego criando frango, boi na China, que eu pensei assim, porra, cara, vou virar vegetariano, cara, não dá pra comer isso aí não. Mas quando você sente aquele primeiro cheirinho do churrasco, assim, bem feito, porra, você desiste na hora. Aquele franguinho frito, né? Porra, desiste na hora. É só fritar um soja lá com temperinho legal. Não, cara. Eu já tentei comprar hambúrguer de soja ali, é horrível. É, mas pra falar a verdade, já teve uma vez que meus pais me levaram num restaurante vegetariano aí que tinha uns negócios de soja, uns hambúrguer de cenoura. Onde é que é? Não vou lembrar, cara. Foi em Maceió, mas não vou lembrar o nome nem onde que era, não. Porque eu já fui em um aqui que é sinistro, é muito bom. Ah, é? É lá na praia. Não, acho que não foi na praia, não. A comida tava boa, cara, mas era tipo assim, o seu prato custava R$50, tá ligado? Mas era boa a comida, realmente, assim. Não chegava a substituir a carne, mas era um sabor, era bem temperadinho, assim, era bom mesmo. Mas eu sei que se eu for comprar um hambúrguer de soja e fritar em casa, vai ficar uma bosta. Ai, cara, não presta não pra ser vegetariana. Pelo menos um peixe, um frango eu preciso comer. Ah, não consigo não. Eu queria me tornar 100% carnívoro. É o oposto. Só que aí eu me lembro que queijo não é carne, aí eu fico... Cara, esse site aqui são jornalistas que escrevem, é? Que site? Esse que você mandou do... Então, na verdade eu vi em outro lugar, mas eu botei aqui no Google e achei isso aí. Porque o cara... Mas era essa foto que eu vi. O cara escreveu assim: aqueles que resistiram foram supostamente pressionados enquanto vários motoristas soltavam pum, entre aspas, gases intestinais, sobre suas cabeças. E o cara escreveu gases com Z. Não é é muito jornalístico. Isso aqui parece que é um fórum, cara. Esse Elder Space é um fórum. É um fórum, né? Bem, eu acho que o notícia que eu vi era contra você, contra o Vitor daí. Eu acho que até o Gaz era com Z também. Cara, eu sei que eu pode eu ser li. Que seja fake isso, cara, mas sim. Tem duas fontes aqui, mas os dois são blogs. Existe uma grande possibilidade, então, disso não ter acontecido. É engraçado pensar que isso é possível. Eu espero que tenha acontecido. Tipos de pessoas, essa é uma boa, né? Agora que eu tô notando que a gente tá copiando o tema do Nerdcast, né? Teve isso esses dias. Teve? Teve. Teve tipos de pessoas. Não, cara. Teve? Teve. Nossa, eu não escutei. Eu escutei. Não lembro disso, não. Eles até falaram. Ou a gente pode chamar de tipinhos de pessoas. Ah, foi? Nossa, eu não escutei esse, não. Também não lembro disso, não. Até fiquei curioso aqui. Dá tempo de mudar ainda. Mas já teve um moleque lá que, estagiário lá do serviço, também achou que era de Portugal. Ah, é verdade, é Lady Teta? É, Lady Teta. Leite de teta. Vi, solta as piadas internas aí. Desculpa, é que o menino, uma vez a gente tava lá, tá todo mundo de fone no ouvido, quem escutou foi só outro menino, que disse que virou pro outro e falou assim, ei, véi, já tomou leite de teta? Aí o outro menino virou e falou assim, eu não, antes que ele falou assim, eu já, minha mãe colocou na colherinha pra tomar. Meu Deus do céu. Ficou um apelicete com leite de teta. Todo mundo tava escutando o podcast, menos esse cara que escutou essa conversa. Ele olhava pros lados, cara, ninguém tá ouvindo isso, como assim vocês não estão ouvindo isso? Que isso, bem, cara, é melhor ser chamado de leite de teta do que leite de outra coisa. É verdade. Puta merda, cara. Será que tem chance de ele ouvir esse podcast? Acho que não, né? Ah, eu espero que não, mas será que se ele ouvir ele vai saber que é ele, assim, tipo... Eu acho que sim, cara. Não é muita gente que toma na colherinha leite de teta. Mas agora todas as pessoas que já tomaram vão ficar achando que são elas. E aí, pessoal, começa agora mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Faifish. Eu acho que eu tô perdendo. Como é que eu falava antes? Sei lá. Mais um Gavestática, mais um bloco de notas. Isso. Mais um Gavestática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Faifish. Estou aqui com a Vivi. Olá. Dá Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né, pro pessoal. Cara, já passou, né? Espero que vocês tenham passado um Natal comendo bem. Ano Novo. Que isso é o que importa, né, cara? Que isso é o que importa. E, então, Vi, o que é que a gente tem pra falar aqui nesse primeiro Gavi Estática 2014? Vai falar primeiro do que mesmo? Eu não sei, a gente não tem muito pra falar, na verdade. Vamos ler o e-mailzinho rapidinho, então. Ah, pra não perder o costume. Agradecer primeiro todo mundo que mandou e-mail. Nós recebemos todos, lemos, mas... Vamos falar só um, porque senão vai ficar muito grande. E-mail, a gente recebeu muitos e-mails curtos e a maioria com elogio, né? Aí vai ficar muita rasgação de seda, né? Se a gente ficar aqui só lendo elogio e coisa do tipo. Mas valeu todo mundo que manda e-mail, a gente sempre lê. Muito obrigado pelos elogios, eu gosto, viu, gente? Pode continuar mandando. Então vamos lá, primeiro e-mail. É, né? Vamos lá no e-mail do Daniel. Ele diz assim, olá pessoal, muito bacana o cast 66, isso é bizarro. Descobri que existe uma tríade do trash propagandístico. Dois deles vocês citaram, Dolinho e o Craquinho. Porém existe um terceiro e não menos bizarro, Barriguinha Mole. Aí ele mandou aqui o link, né, pra nós nos deleitarmos com essa pérola, mas eu já conhecia essa porcaria. Ah, você já conhecia? Eu ia falar pra você ver agora. Não, eu já conhecia, cara, dá uma tristeza. O Barriguinha Mole é meio traça. Nossa, não, cara. Traça é de muita categoria. Não vem com essa, não. Barriguinha Mole é uma bosta. O pior é que eu até peguei o áudio desse Barriguinha Mole aí e tirei a velocidade pra ver como é que é a voz da pessoa que faz o Barriguinha Mole. É uma mulher lá, falando normal. Ele mandou aqui um grande abraço a todos. Grande abraço, Daniel. Muito obrigado pelo seu cara, o Barriguinha Mole consegue ser pior que o Dolly, cara. Mas não pior do que o Craquinho. Talvez ele seja empatado ali com o Craquinho em nível não, de Queensice. Não, o Craquinho é o melhor de todos, cara. Sabe, menino, que Craquinho é o melhor de todos? Claro que é. O Dolly tá muito abaixo do Craquinho. Ah, né? É. O Craquinho, ele é feito pra zoar, né, cara? Não é que nem o Dolly, que é feito intencionalmente daquele jeito, e o Barriguinha Mole, eu cheguei a pensar que ele tinha sido feito pra zoar, mas não é, cara, é sério. O Barriguinha Mole é de verdade. Isso que faz a coisa ser bizarra. Isso, né, que é, cara, triste, né? É, no dia que o Craquinho for realmente uma propaganda de crack, aí ele vai ganhar todas. Ou, no caso, que ele faz um apelo, né, no dia que o governo usar o Craquinho como mascote oficial, aí ele vai ganhar. Vai aparecer, né, no, na Globo, né? É. Utilidade pública. O que mais, gente? E acabou o feedback, né, cara? Esse feedback acabou. É, até pra não ficar muito longo esse bloco de notas, até porque a gente tá gravando isso já nas vésperas do dia de publicar esse Gavestática, com o risco de ele atrasar. Nossa, gravando no sacrifício. Inclusive, tem que marcar já a gravação do próximo, senão a gente vai atrasar. Não vai adiantar nada a gente voltar. Né? A gente já podia pular aqui para o nosso Criança Esperança Gaveteiro. Que aí, cara, eu notei, até falei com você, Vi, que eu notei que foi Inception total, cara. Eu copiei o God Mode sem notar, cara. Porque eles já faziam isso de doar... Eu até sabia disso já, que eles doavam, né? Chaves Steam também, que o pessoal lá, os ouvintes deles mandam pra eles. Só que eles já tinham falado isso de Criança Esperança, God Mode e tudo. E, não sei, eles falaram isso, acho que entrou na minha cabeça e eu esqueci. Eu copiei eles sem saber. Cara. É, né? Paulo Chuvisco. Sem saber não, sem notar, cara. Fizeram Inception. Paulo, né? Peter, Chuvisco, Rafael, um abraço. Mas antes de a gente ir para o sorteio dessa edição, de como a gente vai fazer e que jogos a gente vai sortear, a gente tinha que falar um negócio, né, Vic? Quando for participar do Criança Esperança Gaveteiro ou alguma coisa, na hora que você vai comentar, tem lá o espaço do e-mail. Confira se o e-mail que vocês estão colocando tá certo. Que a gente, quando vai mandar a chave, a gente manda para aquele e-mail do comentário, né? E o que aconteceu? O Christian Vinícius, ele tinha comentado lá no primeiro que a gente fez, do sorteio do Dead Space, né? Ele tinha comentado e aparentemente o e-mail dele tá errado, que a gente não tá conseguindo mandar, tá retornando os e-mails. Alguns e-mails que eu mandei pro Christian voltaram e outros não. Eu não sei se ele recebeu o jogo, se ele não recebeu. É interessante que vocês mandem um endereço, coloquem aí um endereço de e-mail válido e um que vocês chequem sempre. Uhum. A partir de agora a gente pode fazer o seguinte, então, se uma semana depois do... Uma semana não, acho que é pouco tempo, né, que às vezes pode acontecer um mês, de repente, até o próximo Gavestática fica válido. Se até o próximo Gavestática não tiver nenhuma resposta, a gente vai sortear pra outro. De repente até pra gente pode pegar até o segundo, que no caso seria o quarto, né, que eu acho que não lembro se a gente, quanto a gente sorteou nesse dia. Mas aí a gente podia passar pro próximo da fila, se for o caso. Só esse caso do Christian Vinícius que a gente não fez, não vai fazer nada disso, porque, afinal, alguns e-mails dele chegaram, aí eu respondi, aí eu não sei se foi, se não foi. Então, Christian Vinícius, se você estiver ouvindo, eu preciso de um feedback seu. Nossa, fala Christian Vinícius, fica um negócio tão novela mexicana, né? Mas é o nome que tava lá na postagem. Eu acho que se fosse Vinícius Cristiano, ficava mais ainda, né? Alguma coisa assim. Inclusive, comente aí também, né? Vai aparecer os Christian Vinícius fake, né, cara? Comentando, né? Se deu tudo certo, comenta aí, então. Porque a gente tá sem retorno. Até agora a gente não sabe se ele recebeu. Todo mundo deu feedback pra mim falando que recebeu. Uhum. Só ele que não. Sim, Vi, mas antes de a gente entrar pra o próximo sorteio dessa edição... Não vai falar quem ganhou na vez passada? A gente não precisa, não precisa. Não sei, tá marcado aqui. Vamos lá, então vamos falar então os vencedores no Gavestática passado. Você lembra quais jogos que eram? Era o Prince of Persia... A gente deu Brutal Legend, Left 4 Dead e Prince of Persia. Ah, verdade. E você sabe quem foi que ganhou qual? O Jorge Vinícius ganhou... Nossa, outro Vinícius? Outro Vinícius, Left 4 Dead. O Xamionin ganhou o Brutal Legend. E o Takerofa ganhou o Prince of Persia. Esse cara já mandou e-mail pra gente, né? Já. Takerofa é ouvinte de vários podcasts que eu escuto, inclusive. Esse não é um nome que você esquece, né? Tão fácil. Não. Takerofa. É sonoro, é um bom nick. E antes de a gente entrar no sorteio desse Gavestática, das chaves Steam, tem um agradecimento aqui a fazer. A gente até falou aí no desejo Feliz Natal a vocês, mas a gente ganhou também um presente de Natal do... Bruno Larson. É Bruno Larson? O nome dele é... eu acho que é Bruno Larson, Lá, né? No meu Steam ele tá com BR Larson. Aqui então... você colocou Bruno Larson, mas é BR Larson também, isso. Tá no meu Steam. Ele deu aqui pra mim o... Knights of Pen and Paper, um joguinho que... Ele se deu o cuidado de ver na nossa wishlist, né? Uma coisa que a gente queria. Deu Knights of Pen and Paper, que eu joguei, tava jogando hoje, inclusive. E pra mim... Bem legalzinho. E pra mim ele deu Cast of Illusion, obrigada. Que você ainda não jogou direito porque não rodou no seu computador direito, não foi mesmo? Rodou meio capenga, mas eu tô providenciando isso já. É meio absurdo, né, cara? O jogo do Mickey ser meio pesado, porque ele é meio simples. Ele é 3D, mas é meio simples, né? Você vê em compensação o Rayman Legends, tudo bem. Não dá pra comparar que 2D, né? Mas o Rayman Legends roda perfeito. Mas o jogo do Mickey, aquele que eu jogava no Wii, rodava capenga. No Wii? No Wii, que era. Era do Wii. Wii ele era do Wii. Né, não, mas ele era um jogo feito pro Wii. Ah, o Skyrim do PS3. E jogava e rodava capenga. Skyrim não é feito pro PS3, então, velho. Skyrim não é. Agora o Mickey, aquele Mickey lá, era do Wii. E rodava capenga, então. Epic Mickey, né? Acho que era Epic Mickey. É, valeu, Bruno. Valeu por esses presentes. Adorei, Bruno. Obrigada. É, a Vi ficou mó feliz, né? Eu fiquei mesmo. Inclusive, tava pra comprar o Mickey. É, foi na época das promoções do Steam. Eu ia comprar. Você tava só esperando pra ver se ele ia baixar de preço. Se ele não baixasse, você ia comprar no último dia da promoção, né? É, eu ia deixar pra comprar depois. Aí ele foi lá e comprou antes de você. Se vocês também quiserem me dar presente, eu aceito, gente. Minha lista de... Meu wishlist está lá. Ah, é, né? Fiquem à vontade. Então, e agora é a hora de a gente dar joguinhos. Né? É, porque a gente também dá joguinhos. A gente tem que retribuir também. A gente é legal. Pois é. Inclusive, né, se o Bruno participar do sorteio, a gente pode até mexer os pauzinhos, né, pra ele não ganhar pode, também. Não pode, não, porque aqui nós somos pessoas honestas e imparciais. É verdade. A gente fez aqui uma maneira diferente, dessa vez a gente decidiu antes, né, Vi? É. Pra não ficar muito tempo aqui tentando ver como é que a gente faria o método pra vocês ganharem. É, mas a gente ficou muito tempo pensando antes, né? Então, vai ser uma coisa diferente dessa vez. Vamos colocar aí, olhem, ó, na postagem desse Gavi Estática, desçam até os comentários, você vai ver um comentário que eu fiz. Neste comentário vai ter uma imagem. É a imagem até que tem a ver com Gavi Estática, mas isso não vem ao caso. E, nessa imagem, você vai ter que responder este comentário que eu fiz, colocando uma legenda para essa imagem. Cópia do Jovem Nerd, mais uma vez, né? Certo? Só que é o seguinte, você vai fazer uma legenda para essa imagem com um nome de um filme. Então, você tem que escolher um nome de um filme, qualquer filme, se você pensar, só que um nome que tenha meio a ver com aquela imagem. Pode ser o título tenha a ver, pode ser que a história do filme tenha a ver, qualquer coisa, vai. Você tem que legendar essa imagem com o nome de um filme. Mas aí, Vi, como é que a gente vai fazer pra decidir quem vai ganhar? Vai ser o melhor comentário? Vai ser o primeiro que fizer isso? Como é que vai Eu ser? Acho que deveria ser o melhor. O melhor? O primeiro pode. Vai fazer que nem esse que a gente fez. O primeiro ganha e escolhe o que jogo quer e o segundo fica com o que sobrar. Pode ser, pode ser. E bem, foi o seguinte, a gente podia dar os votos, até nos comentários a gente pode fazer isso mesmo. Podia ver... Eu podia votar na melhor frase que eu achar, você vota na sua, o Ike vota na dele, o Fábio vota na dele, e de repente a gente pode botar, caso empate, sei lá, a gente pode ver o que é que o... A gente pode jogar lá no Facebook pro pessoal decidir. Ou a gente podia cada um escolhe uma. Olha aí, tô complicando mais ainda. É, eu acho que... Eu sei o que você quer fazer. Cada um escolher uma diferente pra botar no Facebook? É, pra fazer... Acho que complica, vai. Eu acho que a gente tem que votar no que a gente achar mais criativo. Cada participante vota em uma. Eu, você, o Fábio e o Ike. Se empatar, que eu acho que não vai empatar, né? Sei lá, se por um acaso empatar de cada um... Tipo, eu e você vota em uma frase, o Ike e o Fábio votam em outra. Ou... Cada um votando diferente, a gente bota no Facebook pra o pessoal decidir. Ah, é. Se der empate, a gente põe pra vocês decidirem, senão a gente mesmo decide. Isso. Beleza. Pode ser? Pode. Então é isso. Botem o comentário mais criativo, legendando essa imagem do meu comentário, e tem que ser com o nome de um filme. Beleza? Só faltou falar que jogos a gente vai dar. Isso, isso. É o que eu ia falar agora, você não deixa molhar o bico. Os jogos... Ó, só tem jogaço, hein? Não tem Brutal Legend não, dessa vez. Não que a gente não tenha Brutal Legend pra dar ainda, né? Mas... Verdade, cara. Não, o Brutal Legend é legal, mas... Esse é um jogo que é bom pra você zerar no YouTube, cara. Bota um gameplay. Tudo bem, vai. Beleza. Vamos para os jogos. Primeiro jogo, Mirror's Edge. É um jogaço que eu até... É até um crime que eu não zerei esse jogo até hoje. Eu não sei porquê. Não sei explicar porquê eu não zerei até hoje, que eu gostei, mas... Sabe quem gosta muito desse jogo? Doug Lira. Hugo Soares. Doug Lira não jogou. Ah, é verdade. Tem até uma indicação dele lá naquele de jogos, naquele Gavestática de jogos que o Hugo Soares participou, ele recomenda esse jogo. É, que ele fica lá se gabando, que ele conseguiu zerar sem usar arma, né? É, sem dar nenhum tiro. Eu vou te falar que não é muito difícil não, viu? Ele quis se valorizar lá, cara. Porque o sistema de arma desse jogo é muito ruim, cara. A arma ajuda, mas ela não é tão precisa, sabe? Não é que nem um Call of Duty. E o segundo jogo, esse eu zerei, Vi. Demorei, mas zerei. Mark of the Ninja, já fiz até gameplay. Ah, esse eu ainda não consegui zerar, não. Eu tenho que jogar mais. Às vezes ele fica um pouco repetitivo, mas mesmo assim é muito bom. Inclusive eu comprei nessa última promoção do Steam aí, eu comprei o DLC, ainda não joguei. DLC lá que você joga com um monge, sei lá, acho que é o cara que fez as tatuagens dele, não sei se você lembra disso. Ah, sei, até quem ganhar o Mark of the Ninja aí pode adicionar a gente no Steam e comparar os placares, hein? É verdade, dá uma olhada lá, que o Mark of the Ninja tem isso, né, você pode comparar com seus amiguinhos do Steam lá o placar, né. A última vez que eu vi eu tava em primeiro, nem sei se alguém já me passou aqui, acho que tanta gente andou pegando, né, desses Rumble Bundle. É, que você só ficou em primeiro porque você tentou bater o meu, porque eu que tava em primeiro. Você chegou lá me chamando, dizendo aí, ó, tenta bater, ó. Cara, se você me desafia, você tem que lidar com as consequências. Pois eu vou bater de novo seu recorde aí. Não vai, Vi, não vai. Você vai ver. Tá bom. Beleza, então acho que a gente deixou bem explicado já. Mirror's Edge e Mark of the Ninja. Lembrando, o vencedor vai ter o direito. É, se bem que a gente que vai decidir quem é o vencedor, né? Então quando a gente decidir o vencedor, aí a gente fala pro... A gente manda um e-mail pra pessoa perguntando qual jogo que quer. E o segundo colocado... Fica com o que sobrar. O que sobrar tá bom, né, cara? É. Mirror's Edge e Mark of the Ninja, dois jogos muito bons. Falando em e-mail, você sabe o nosso endereço de e-mail? Eu sei. Fala aí. contato@gaviteiro.com. E a nossa página no Facebook. Aí, Vi, você vai começar a fazer esses MRG da vida? E o nosso Twitter? Você sabe que alguém... Eu tava falando com alguém no Steam. Pior que eu não sei o nome do cara, velho. Eu sei que o nick dele é Mona Lisa. Julguem ele. Verdade, é verdade. É um cara, né? Ele até veio... É um cara. Ele até veio falar da página no Facebook com a gente lá. Ele perguntou qual era a nossa página, eu não sabia, eu tive que procurar lá. Mas acho que é gaviteiro.com mesmo, né? Não, senhor, é facebook.com/gaviteiro. Quer saber? Cara, você vai na página no gaviteiro.com. Lá tem. Tem dois botões enormes, um do Twitter e outro do Facebook. Eu quando quero saber qual é o meu Twitter e qual é o meu Facebook, eu clico, cara. É fácil, não tem erro. É isso aí. Adiciona a gente no Steam, tem lá, no post. Verdade, tá sempre pode adicionar a gente. O pior, cara, mas tá ficando meio complicado, que tem gente que tá me adicionando, eu não sei se é do gaviteiro ou não. Mas deve ser, né? Senão vai te adicionar da onde? Não, mas é porque... Não sei, vê se eu tô pra adicionar as pessoas que eu não sei de onde que é. Uns gringos, sabe? Uns caras que eu não sei. Ué, como é que as pessoas te adicionam assim? Eu não sei, não sei. Ah, tinha uns gringos que eu acho que era do Steam Gifts. Ah, tá. Mas tem gente que eu já não sei, mas se é gringo do Steam Gifts ou se é do gaviteiro. Tanto que teve um cara que veio falar comigo, ele usa o nick do Vaz, sabe? O Vaz do Far Cry 3. Uhum. Ele veio falar comigo esses dias, cara, ele botou um comentário lá no meu Steam e eu jurava que esse cara era um gringo aí do Steam Gifts. Só depois que eu me toquei que ele é ouvinte da gente. É beleza, acho que a gente já tá enrolando já, né, cara? É. Tem que editar já esse Gavi Static aí pra botar no ar. É, vai que senão vai atrasar. Beleza, galera. Valeu aí pela audiência. Um abraço a todos. Tchau.